Canal Urbano. Sube, sube, hasta las nubes. Sube, sube, hasta las nubes. Sube, sube. Caliente, caliente, caliente. Caliente. Tenho a força do meu povo gravado no meu peito e um canto que me faz tão diferente. Seguir com outro tema musical, agora desta vez vamos seguir com o tema em Kuduro, tema de 2011 de Emmanuel, O Ritmo do Amor. Exato, Emanuel, com o tema O Ritmo do Amor. No Canta Portugal, a partir, começa hoje, vamos dar sempre notícias, informações acerca da música popular portuguesa, vamos dar conta de algumas datas, de alguns artistas, das suas atuações, de modo a que vocês também possam assistir. Agora vamos prosseguir com outro tema de uma música que já é conhecida, aliás, é bastante conhecida. O tema é Joana, o tema é de Joana, assim que é, e é Eu Fui à Tropa. Com o tema Eu Fui à Tropa. Agora vamos continuar com outro artista de música ligeira portuguesa, ele que lançou um CD, que é o CD Dar ao Apito, e vamos ouvir o tema A Frutaria. Desde já, para todos os ouvintes que são fãs do Quim Barreiros e gostam de assistir aos espetáculos do Quim, que o Quim Barreiros vai estar presente no dia 3 de agosto, em Mangualdo, no Live Beach, onde vai dar um espetáculo para todos os presentes. Portanto, vamos seguir com Quim Barreiros, A Frutaria. Muita fruta manhosa, mas há muita fruta fina. Basta comprar o jornal e ler a publicidade.